4. 4298, reautorizado nível de voo 050. Respondi 90 já visual com transferência para todos. Para todos, Lima 3285, ponto de espera pronto. Da 3285 autorizada, linha decola, pista 10, vento 150 graus, 7 nós. Ali decola pista 10, Sana 3285. Controle Salvador, boa noite, Azul 2782. Azul 2782, boa noite, controle Salvador, acena identificação. Voe proa de Mares, para a chegada Mares, desça para o nível de voo 060. Ajuste ao tempo em Salvador no 019. 2019, 060 é o nível, proa de Mares, para a chegada, Azul 2782. Anel 6310, chama agora o centro Recife, 125.45, oferta 126.85. 2545-2685-6310, obrigado, boa noite. Sana 3305, desça para 2 mil pés, altímetro no 019. 3305. Papa Tango, Eco Zulu, Novembro, chama agora a torre em 118, decimal 95. 295 para a torre, Eco Zulu, Novembro, obrigado, boa noite. Bono 096, chama agora o centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 8, sem ser um bom voo. 25, 2008, obrigado. E o 5974, desça para 4.000 pés, altímetro 1019. 4.000 pés, 2019, 5974. Azul 4298, desça para 3.000 pés, altímetro 1019. Respondi 3.000 pés, 019, 5974, reduz velocidade 2209, a número 3 na aproximação. 2209, número 3, gente. Retorno 5, decolada 07, controle de Salvador 208. Bora 208, boa. Controle de Salvador, boa noite. Tá 3805 da Eule da Ponte, vai passando 1000 pés com referência. 3805, suba ao 340 na saída da Eule. 340, tá 3805. Azul November, avistado, autorizado pouso, pista 35, vento, 140 graus, 7 nós. Autorizado pouso, 35, Arco Azul November. O controle autoriza direto da EL para o TAN 3895? Tá direto, Leda. Leda na proa, TAN 3895, obrigado. Solo 10, qual parte? Sete, backtrack autorizado, reporte de vento. Cinco, nove, sete, quatro, para sequenciamento, curva direita para as 2, 2, 5, limitado pela 1, 1, 0 de cima. Preparação, direita 225, eliminado para 10 de cima. Peixe 305 estabilizado, visual com a pista. Afirmo. Correm 1, 1, 8, 9, 5. 1, 1, 8, 9, 5, tá 3, 3, 0, 5. Azul 4298, desça pra 2000 pés. Livre LS X-Ray, informe estabilizado. Desce pra 2000 pés, autorizado LS X-Ray, chama a estabilizada, azul 4298. Controle Salvador, boa noite, Azul 9546, ciente da informação Sierra. Azul 9546, identifique chegada Mari, desça 060. Identificou, na Mari, descida 060 no ideal, confirme. Desce no ideal, informe livrando o Azul 9546. Palmará. Timidro 109. 1-0-9-9, livre pouso 1-0, tá 3-3-0-6. Azul, 9546, iniciando a descida para o 060. 9546, desça o 06200. Sente. 5974, desça para 2000 pés, 2019. 2019, 5974. Do 2782, desça para 3000 pés, 2019. Livre da restrição intacta. O Azul 2782, livre da restrição, descendo para 3000, 2019. Tiro 5974 para o localizador esquerda 170, livre LS, informe estabilizado. Esquerda 170, reporte estabilizado. 9546, vai na Broad Tap para o sequenciamento. Broad Tap, 9546, azul. 3815, chame centro Recife em 1251, alterno 3325. 1251, alterno 3325, boa. 4 livre, primeira direita, chame solo, frequência 121 decimal. 121 decimal, ou não? 98, chame Torre Salvador em 11895. 11895, boa noite, azul 4298. Do 2782, reduza para 209. 2782, 209. Vem. 3305, liberando a disputa. 3305, taxi Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5. 3305. Boa noite, azul 4298. Boa noite, azul 4298. Pouso autorizado, 190, vento 150 graus, 089. Ajuste de altímetro 1099. Ajuste no 099, livre pouso, pistão no 0498. Livre LS, X-Way, informe, estabilizado. É estabilizado, 5974. 5974, uma milha para Duna, chame Torre, 11895. 1-2895, boa. 11895, Rio, 5974. 1895, boa. 22782, desça para 2000, 1019, livre LS, X-Way. Azul 9546, voando pro de Duna, desça para 3.000 pés com 1019. Pro de Duna, 3.000 pés, 1019, 9546. Pode confirmar a informação para o 2782? Confirmo sim, pela terceira vez. Desça para 2019, livre LS, X-Way, informe estabilizado. 2019, reportará estabilizado. Informação Sierra, 4230, 1060. 4235, boa noite, identifique, chegada Ponce. Desça para 4.000 pés com 1019. Ponce, 4.000 pés, 1019, 5974, continue a aproximação, aguarde a autorização do pouso. Aguardando autorização. 219, 1498. 1211, 4298. Quatro, dois, nove, oito, solo. Azul, 4298, solo. Solo Salvador, boa noite, azul, 4298. 4298, boa. Táxi Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, boa noite, 4298. 9, livre pouso, 5974, Rio. estabilizado, LX e LS da X da 10, o azul 2782. 2782, chame Torre Salvador em 1-1895. 1895. Do 9546, desça para 2000 pés, livre LS X-Ray. Torre Salvador, azul 2782. Mil livre LS. Para 2000 livre LS, azul 9546. Direito, chama o solo, frequência no 21, decimal 1. Livre direito, 21, 1, 9674. Azul 2782, continue a aproximação, aguarde a atualização. Gente, azul 2782. 974, livre. Boa noite, Rio 5974. Táxi autorizado, pátio 37 Lima, Alfa Kilo. Alfa Kilo, pátio 37 Lima, 5974. Afirmo, boa noite. Boa. 0, azul 2782. Azul, 9546 estabilizado no localizador ILS, X-Ray. 9546, chame Torre Salvador em 1-1895. 1-1895, 9546, obrigado, boa noite. Azul 2782, no solo 25, liberdade, primeira direita, chame solo, frequência no 21, 11. Direita 21, Solo Buenas, 2782 da Azul, livrou. Azul 2782, Max Kilo, Pátio 3, posição 4, Lima. Kilo, Pátio 3, 4, Lima, obrigado. 546, pouso autorizado, pista 90, vento 930 graus, 079, ajuste de altímetro 9099, chuva, começa a chover sobre o campo. Azul 9546, mas a pista está seca. Ciente, pouso autorizado 9546, azul. Salvador, Xenai 6313, com informação Alfa para a cota Guarulhos. Xenai 6313, Alfa confere, Guarulhos autorizado, nível 360, meia rota do plano de voo, pista 1 a 0, primeira curva à direita, Dael, Leda, Motiva. Transponder 5422, controle 120, décima 8. Alô, Xenai 6313, autorizado, Guarulhos, nível 360, rota do plano. Decola pela 1-0, curva direita, saída da Elveita, Mótica, responde 5-4-2-2, controle 1-2-0-8-0, posição 4. Correto, portão 4, chame pronto, 63-1-3. Controle Salvador, uma boa noite, Xanero 6224, tem informação, Sierra, passando nível 2 ou 0? Xanero 6224, identifique, chegada Mares, desça o 050. Identificou, desça o 050, Xanero 6224. Controle, Gono 246, boa noite. 246, identifique, chegada Bonf, desça para 4.019. Identificou, 4.019. É 224, vou indo pro de Itapu. Direto Itapu, é 224. O 6224 está livre das restrições de velocidade e altitude na chegada, pode descer com velocidade a critério. Gente, 6224. O 4235, desça para 2019, livre LS X-Ray. 2019, autorizado LS X-Ray, azul, 4235. Azul 9546, no solo aos 30, livrou, 121, no décimo 11. 1-2-1-1, 9546, azul. Paulo Salvador, boa noite, azul, 9546. Azul 9546, boa. Alfa Juliette, Corrige, Alfa Kilo, parte 3, posição 3, Romeu. Gente, eu vou encerrar a vida 366. Já presente, Serra Vitor 366, 62, 24. Posição 3, Romeu. Receptando localizador azul, 4235. 4235, chame torre em 11895. 11895, azul 4235. Confira, okay, certo. Torre Salvador azul 4235, passou do Duna. Azul 4235, pouso autorizado, pista 10, vento no 40 graus, 089, ajuste de altímetro no 019. Confirme, livre pouso para azul 4235. Afirmo, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso, pista 10, azul 4235, confirmando o vento novamente. 130 graus, 079. Grato. Para 2500, gestiona 019, autorizado LS Whisky, gestiona 0, acionero 62, 24. Gol 2.46, velocidade de cada. Tá, Gol 2.80, não. Para 2.40. 2.40, repetição. Solo Chanel, 63, turno 3, turno 4, para pushback, acionamento. Autorizar acionamento, chame táxi, Chanel 63, turno 3. Livre, alvo 42, 3. Solo 37, 1, 2, 1, décima 1. Vocês vão lá, não? Boa noite. Solo 4235, pouso Lisboa Fox. Azul 4235, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette 9, 4235. 009, descendo para 3 no pé. Venha 313 para o táxi, 141, 430 Galeão. Xané 6303, táxi via Índia, Pontes Belas 1895, 1019, bom voo. Índia 1895, 19, 61, 1315. Qual 246, desça para 2019, livre LF. Livre LF, vamos lá, 246. Xané 6303, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 140 graus, 099, ajuste de altímetro 1019. 19, ali tem borda 10, Xané 6303. Estabilizado, Xané 6284. 6284, eu completo LS Whisky, chame tudo, 1018, né? Não, a aeronave não chamou ainda, final de 9h20. Torre Salvador, boa noite, o Schneider 6224, 2 milhas do Sierra Vitor 372. Boa noite, o Schneider 6224, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste de altímetro 0019. Aguarde pista livre, ajuste 0019, o Schneider 6224. Na 6224, pouso autorizado, pista 10, vento 30 graus, 10 nós, ajuste de altímetro 109. Pouso autorizado, pista 10, ajuste 0019, Schneider 6224. Na 6313, decolada aos 44, chama controle frequência 120.8, vou viajar. 608-633, boa noite. 8, 9, 5, boa. 6-1-3, Tubal 3-6-0, na proa de letra. 6-6-0, letra, 6-3-6-3. Então, aguarde, pista livre. Olha. 70, boa noite. Identifique chegada da Mari, desça ao 050. Boa noite, identificou 050. Cruza ao 230, possibilidade de voar direto e TAP. Autorizado e TAP. Autorizado e TAP. Boa noite, Senhor de Salvador, boa noite. Papá Romeu, X-Ray Kilo Yankee. X-Ray Kilo Yankee, contato radar 57 milhas de Salvador. Voei na proa de Conde. Está sob vigilância radar. Pode conte sobre vigilância X-Ray. Quem não vi aqui. Azul 4980, boa. Formação Bravo agora em curso, sem grandes mudanças no campo. O ajuste permanece 1019. Está pronto, cópia 350. Autorizado, Recife 350, via rota do plano de voo, pista 90, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aru. Aciona 5425 no transponder, controle 120.8. Fala uma boa, Chanel 6224, livrando de Foxtrot. Correto, portão 01 no chão pronto, azul 4980. Fala, boa noite, Chanel 6224, livrando de Foxtrot. Chanel 6224, boa noite. Táxi autorizado, portão 03, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, portão 03, Chanel 6224. No solo aos 48, Libertate primeira direita, chame sol, frequência 121, décimo 1. Decisão no 1, vou no 246, tá lá. Confirme. 70, boa noite, identifique chegada a Mari, desça ao 060. 060 na Mari, pode voar em Tato, Zuna, cara. Somente mantém a chegada. É. 08, 246. O 9970 com a velocidade indicada? 2609. BBC com high speed autorizado voar Itap. High speed Itap, agradece. 9970. Vai cruzar o 260. 72, boa noite. Identifique chegada Bonf. Desça para 4.000 com 19. Número 3, reduza para 249. 4.019, 1170, número 1170, número 1, pode voar Duna. Direto Duna, gol 1970, mantém 93009. 70, desça para 2019, livre LS. Para 2019, reportado estabilizado IL, 1170. 4980, autorizado, acionamento, chame táxi. Voo no 970 para o localizador direita 060 e desça para 3.000 pés. Direita 060, 3.000 pés, no speed 970. Escuta do azul 4959. Confirmo, 4959. Autorização está sendo funcionando, 210. Não entendi, confirme? Quanto é da autorização está sendo feita com o senhor ou em 210? Não, no 211 mesmo. É, qual o destino? Como informar a saída da nossa prevista para Ilhéus? Ilhéus, nível solicitado. 140, senhor. Coral. Ok, grato. Salvador, azul 980, solicito táxi com 101 a bordo, está alterando o Maceió com 3 horas e 40 de autonomia. 101, 101? Termo, 101. Autorizado à direita, via Índia, torres 895, com 1019, bom voo. Ajuste no 019, direita, vivo táxi, chama torre 1195, obrigado, senhor, boa noite, 490. Estabilizando o ILS, chegou 1170. 1170, chame agora controle, questão, chame a Torre Salvador, em 1185. Torre 1185, grato, hotel, 1170. Voo 1970, desça para 2000, livre ILS X-Ray. 2000, livre procedimento, senhor, 970. Azul 4980, boa noite, mantém o ponto de espera. Identifique chegada Mari, desça ao 050 na proa de Itape. 050 na proa de Itape, está 3178. Grau 009, ajuste de altima 0109. Livre pouso com 1019, voo 1170. Teste 2 para sequenciamento, curva direita, proa 220, limitado pelo localizador. Direita 220, de proa, limitado pelo localizador, Rio 5973. Teste 2 para 3. Autorizado a alinhar e manter pistão zero. Alinha continental do 0 do 4970. Jogador esquerda 170, desça para 2000, livre LS, extra. Esquerda 170, livre LS, XT e o Rio 5973. Localizador visual para o campo 970. 970, chame torre, 1895. 1895, graças, senhor, 970. 05. Autorizado, Recife, nível 330, via rota do plano de voo,